Enquanto isso, a opinião pública bate palma pros nossos governantes. Roberto Jefferson meteu bala na Polícia Federal, mostrou que a impunidade tem classe social. Adeus um clamor, clamo morador, a matéria do jornal, repúdio e dor. Imagine uma criança vendo esse horror, cena de terror, o alvo tem cor. Tiros, rajadas, rastro de pólvora, destruição, isso dói na alma. Sistema genocida, descaso da política, uma par de vítima aumenta a estatística. FAC versus BOP, esquadrão da morte, CBC lucra e o pobre morre. Operação do morro, cheio de rato fardado, braço armado do Estado, invadiu sem mandato. Rouba a educação, frauda a licitação, corrupção extermina a população. Colarinho branco, traumas e sequela, filhos mortos, mãe de luto, revolta na favela. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela. Choro da família que levanta a mão pro céu, condenado sem ser réu, justiça cruel. Bala perdida só atinge o povo preto, a maioria que morre nessa guerra é do gueto. A sociedade aplaude os governantes, violência nas ruas, tiro de traçante. Só sei que a impunidade tem classe social, Roberto Jefferson atirou na Polícia Federal. Enquanto isso o morro clama por socorro, os verdadeiros assassinos estão soltos, quilos de pó no avião da FAB. Quem é periculosa é a comunidade. Presídios lotados, escolas vazias, carente e sofrida, minha periferia, cenário de guerra, traumas e sequelas, filhos mortos, mãe de luto, revolta na favela. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela, tem endereço. Quem morre nessa guerra é pobre e preto, bala perdida na favela. O fato é só um: quem alimenta o tráfico é o dinheiro dos playboy. Estamos a sós, mas ninguém cala a nossa voz. Essa vai pra todos os moradores do gueto, seja ele pobre, branco ou preto, que vive à margem da sociedade e passa sufoco. E pra todos os familiares e vítimas da bala perdida, Estado genocida. Meu povo clama por justiça, mais escolas, menos presídios. Alô, alô, todas as comunidades do Brasil, rogo ao Pai, desejo justiça, amor e